acostumado a massagem e cachaça na vida de quem tá sofrendo de amor. É na dor, brasas e paixão, puxa. Eu sei que agora cê tá cochilando em cima do sofá, com a cara e os olhos inchados e tanto chorar. Celular plugado na tomada pra não descarregar, na esperança que ele vai tocar. 11:15 de uma sexta-feira, e pra cada minuto da sua bobeira, quem você ama já tá bebendo e não vai voltar, nem você querendo. Só ouça esses conselhos de Aline Nascimento. Vou largar a mão de ser trouxa, no lugar que você tava tem outra pessoa. Paixão. 11:15 de uma sexta-feira, e pra cada minuto da sua bobeira, quem você ama já tá bebendo e não vai voltar, nem você querendo. Só ouça esses conselhos de Aline Nascimento. Vou largar a mão de ser trouxa.